braços teus. Sinto o mundo bocejar quando estás nos braços meus. Sinto a vida descansar no calor do teu carinho. Sou menino passarinho com vontade de voar. Passarinho com vontade de Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Expressões da Lusofonia aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é o primeiro dia de maio de 2011. É o primeiro dia do quinto mês deste ano. Bom, aqui em Portugal é o dia da mãe. Não sei, já não estou propriamente a par se é o dia da mãe nos, enfim, em toda a comunidade portuguesa. Creio que não. Por exemplo, no Brasil, creio que só se assinala em setembro, dia 8, se não estou em erro. E se calhar noutros países também haverá algumas datas diferentes do que este primeiro domingo de maio, porque é neste dia, no primeiro domingo de maio, que se costuma celebrar aqui em Portugal o Dia da Mãe. Há uma data fixa todavia, que é o dia 1 de maio, que é também o Dia do Trabalhador, e portanto é o dia um bocadinho mais internacional. Há muitos países que celebram este Dia do Trabalhador. E pronto, nós por cá celebramos o Dia do Trabalhador a trabalhar, ora nem mais, e a trazer-lhe grandes músicas e a falar um bocadinho das nossas comunidades portuguesas e não só, das comunidades lusófonas dentro e fora do espaço lusófono. Ora bem, a exemplo da passada semana, nós hoje vamos trazer aqui música proveniente do Brasil, nos primeiros minutos do nosso programa. Aliás, já iniciamos com uma música muito bonita de Luís Vieira, Prelúdio para Ninar Gente Grande. É uma coisa muito bonita, por acaso. Bem, hoje vamos ter aqui notícias as 5 mais da semana, mas já quero avançar com uma que não é propriamente muito positiva. De facto, não é nada positiva, mas enfim, é uma notícia que chegou aqui à rádio há pouco tempo e que eu acho que é relevante, que é o facto de estar confirmada a morte de um português no atentado do Café Granã, creio que é assim que se chama. Pronto, mas enfim, no café em Marrakech, um atentado que vitimou 16 pessoas, sendo que uma delas era portuguesa. A confirmação chegou hoje do próprio governo português, era um jovem de 20 anos que residia na Suíça e que estava inclusive com outros suíços a quando do tentado, suíços que também perderam a vida. Bem, haverá mais alguns destaques. Também há boas notícias, também há boas notícias. E eu estou curioso, porque estou desejoso para que chegue à altura, para que lhe possamos dar uma ótima notícia, que não está diretamente relacionada com as comunidades portuguesas, mas depois à altura vão perceber porque é que eu falo nisto. Para já, é tempo de, sem me alongar mais, tempo de lhe trazer grandes músicas neste nosso Expressões da Lusofonia, nesta quarta edição. Vamos seguir com música brasileira, tal como vos disse. Vamos ficar agora com uma música de Gilda Lopes. O tema chama-se O Trovador e é de 1962. Vamos recuar depois 2 anos para ouvir o Célia Campelo com Um Banho de Lua. Ainda para ouvir também outra vez do cantor Roberto Carlos, que fez recentemente 70 anos. E também vamos ouvir uma música que, já por cá não toca há algum tempo, aqui no Expresso da Lusofonia nunca tocou, mas enfim. Mas é uma música que eu por acaso gosto bastante e que na nossa estação já cá não tocava há algum tempo. A música chama-se Ainda Cai Mais Esperança e é da cantora Diana. Ora, é com estes 4 temas que vamos seguindo nesta edição do nosso Expresso da Lusofonia, depois de, aliás, prelúdio com o Ninar Gente Grande, de Luís Vieira. E pronto, daqui a pouco trago-vos mais 4 músicas. Já sabem então que vamos ter lá mais para o meio da nossa primeira parte as 5 notícias mais importantes da semana. Fico por aí, vamos à música então. Vamos escutar O Trovador, de Gilda Lopes. Mais nada dentre as lembranças que a noite consigo guardou um dia. E na prova de amor que então vai dizendo, fala de um coração cheio de ternura, que esquecer procura um amor negado e cala em segredo, enfim, da amargura. E o trovador de Toledo pelas noites escuta, e toda a gente pergunta qual será o segredo de uma janela apagada, de um balcão deserto, de uma paixão sufocada por quem está longe perto. Mas no seu coração cheio de amargura guarda o trovador uma esperança, sem saber que o carinho que então procura já é de outro e que a espera inútil. Oh,

atravessar, amor. Estás feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. Todo dia é o mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Estás feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. Mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. De volta, depois de ouvirmos Ainda Queima a Esperança, tema de Diana, vamos agora ficar com mais quatro músicas. E bom, ouvintes, nestas expressões da lusofonia, estas expressões da lusofonia estão para no dia 1 de maio. Ora, dia 1 de maio, aqui em Portugal, tem muito significado, porque só começou a ser livremente assinalado desde 1974. E este dia 1 de maio vem um bocadinho também empurrado pelo 25 de Abril, que é... precisamente, exatamente, não, quase uma semana, ou seja, neste caso até o 25 de Abril calhou na segunda-feira e o dia 1 de Maio no domingo, ou seja, em apenas 7 dias houve 2 dias muito marcantes para, para Portugal e 2 dias que no fundo incitam à manifestação, incitam à revolta, incitam a falar do que não está bem. E pronto, e portanto, eu aqui não trouxe, na passada semana não trouxe música, digamos, quanto ao regime ditatorial na altura. Mas trago-vos agora quatro músicas alusivas a essa situação, a esse momento. Trago-vos Ermelinda Duarte com o tema A Gaivota. Logo depois vamos ficar com A Morte Saiu à Rua de Zeca Afonso. Por que não ficarmos também com uma música que dá pelo nome de Lágrima de Preta? É uma música muito interessante. Ela foi um poema musicado e que, de facto... É uma música muito, muito pequenina, mas que diz muito também. E para finalizar, vamos ficar com A Senha, que no dia 24 de Abril de 1974 serviu de ponto de partida para a MFA, o Movimento das Forças Armadas. Estou a falar naturalmente de Depois do Adeus, o tema que representou Portugal na Eurovisão da Canção, aliás, no Festival da Eurovisão da Canção, no ano de 1974. O tema que venceu o Festival da Canção daquele ano, o 11º, promovido pela RTP, e que, enfim, levou Portugal na altura à Eurovisão e também serviu como senha, como disse, para o arranque do movimento das Forças Armadas. Portanto, é uma música que, ainda que indiretamente, também está relacionada com o 25 de Abril e com o movimento revolucionário português. Bom, um momento revolucionário português que ficou muito, diga-se, pelas Forças Armadas, embora o próprio General Spínola e mesmo o Salgueiro Maia tenham reconhecido que o povo tem um papel importante, quanto mais não seja como desincentivação às forças fiéis ao regime de dispararem, porque estavam lá muitas pessoas e, portanto, o governo caiu sem uma única gota de sangue, mas, bem, se as forças, que estavam muito mais bem preparadas do que a de Salgueiro Maia, se elas disparassem, aquilo corria tudo mal. Portanto, enfim, foi um misto de força com sorte e pronto, mas felizmente correu tudo bem. Foi uma das quedas de regime mais pacíficas. Acho que mesmo a par desta, essa mesma Espanha, e foi com a morte do Franco, portanto, enfim, são coisas da vida. Então pronto, vamos à música. Recordo os quatro temas para que não se esqueçam deles. Erlinda Duarte traz-nos Gaivota, Zeca Afonso traz-nos A Morte Saiu à Rua, ainda para ouvir a Lágrima de Preta, e para finalizar, Depois do Adeus de Paulo de Carvalho. Daqui a pouco há notícias no nosso Expressões da Lusofonia. Saiu à rua num dia assim,

mim. Quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor. É ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, morri nele, e ao morrer me nasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos só. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. Novo vieste em flor, te desfolhei, depois do amor. Depois de nós, o adeus. Estimados ouvintes, agora é tempo de notícias no nosso Presidente da Lusofonia. Vamos hoje começar pela Guiné-Bissau. É verdade, parece que o embaixador da Guiné-Bissau na Argélia está a vender passaportes. A denúncia chegou de Daniel António Ié, um dos 26 imigrantes repatriados da Líbia para a Guiné-Bissau. Segundo Daniel António Ié, este embaixador que está na Argélia tem um distribuidor, digamos assim, na Líbia, que dá pelo nome de Ousmane Sana, que no fundo vende estes passaportes aos cidadãos estrangeiros, não só aos guineenses, mas aos estrangeiros em geral que estão na Líbia. Esta venda de passaportes permite, por exemplo, a estes cidadãos sair da Líbia, permite-lhes outras regalias. A denúncia partiu de Daniel António Ié, mas é também feita pelos outros 25 imigrantes guineenses, entretanto repatriados. Daniel António Ié disse sobretudo injustiçado porque agora o próprio embaixador, confrontado com a situação, coloca inclusive em causa a veracidade da nacionalidade dos 26 guineenses que entretanto já estão na Guiné-Bissau. Ou seja, uma situação que está a tomar contornos muito desagradáveis e que, enfim, que esperamos tornar que tenha uma resolução o mais clara e breve possível. A segunda notícia está relacionada com uma doença que muito afeta Moçambique, particularmente. Estou a falar da malária, ainda na passada semana falei nela. Falei dos resultados positivos à conta da erradicação da doença. Não está erradicada, ainda está muito longe disso, mas passamos de 6 milhões e meio de casos de malária em 2006 para 3 milhões e 400 mil casos em 2009. Ou seja, em 3 anos apenas quase que se reduziu em 50% o número de casos de malária e, mais ainda, em termos de percentagem, o número de vítimas mortais, que passou de cerca de 5 mil para 1959. Bem, parece que foi descoberta a cura da malária. Há um inseto, também na África, que tem, no fundo, resistência à malária. E alguns dos tecidos incluídos numa vacina, que está ainda a ser estudada, que está ainda a ser desenvolvida, mas sabe-se que essa parte genética, esses tecidos desse inseto, no fundo, essa matéria desse inseto que pode interagir com o corpo humano e que cria também resistência, ou seja, ajuda a criação de anticorpos que resistam à malária. Bom, a vacina ainda não está no mercado, aliás, até porque ainda está em estudo, mas a cura, digamos assim, a base da cura para a malária foi esta semana divulgada como descoberta. Portanto, a cura para a malária estará aí dentro de 1-2 anos. É a previsão dos principais cientistas que estão neste projeto, que estão na elaboração da vacina, para começar então a administrar, no fundo, enfim, aos milhões de pessoas contaminadas com a doença. Está também em estudo uma coligação, digamos assim, uma parceria entre o próprio Moçambique e estas entidades para, no futuro, haver uma facilitação de preços, de empréstimos, de cedência, no fundo, de medicamentos, porque em Moçambique, de facto, e não só, ainda há países que estão numa pior situação, mas Moçambique é também um país que também sofre muito com a malária. E, aliás, de interesse geral, erradicar a malária num continente que está em absoluta ascensão e numa extraordinária recuperação. A África, que foi sempre tida como o continente pobre, que está agora em ascensão, já que há tempos falei que Angola, por exemplo, vai crescer, ou deverá crescer, 10,5% do seu PIB em 2012, o que é um crescimento brutal. Acreditem que há muitos países da Ásia, da Europa em vias de desenvolvimento, que gostariam sequer de ter metade deste crescimento. Portanto, são sinais muito, muito positivos para estes países africanos. A erradicação da malária é mais do que uma prioridade, é fulcral para o desenvolvimento social no continente em geral. Bom, passamos agora a Portugal. Duas notícias de Portugal. A primeira é aquela que já vos disse no princípio do programa. Está confirmada a morte de um português em Marrakech. Para quem não está a par, houve um atentado em Marrocos, estando na capital marroquina, num café, e este atentado feriu dezenas de pessoas e vitimou mortalmente outras 16. 10 delas eram estrangeiras, 6 delas marroquinas, e desses 10 estrangeiros havia um português. 8 dessas pessoas eram, aliás, 7 franceses, 2 suíços e um português, precisamente do português que seguiu com os 2 suíços. Perderam então os 3 a vida. A primeira notícia foi avançada pelas entidades médicas marroquinas, mas houve toda uma cautela aqui pelo governo português e mesmo pela presença portuguesa em Marrocos em avançar com a notícia sem ter totalmente certeza disso. Ora, a certeza chegou hoje, ou a divulgação chegou hoje, e portanto está confirmado, há um português vitimado mortalmente nesta tragédia, neste atentado que vitimou mortalmente 16 pessoas e feriu outras tantas dezenas de pessoas neste café em Marrakech. Enfim, falando de coisas mais positivas, vamos lá. Portugal está à beira de fazer história. O Futebol Clube do Porto bateu nas competições europeias, mais precisamente na Liga Europa, a equipa do Villarreal, um clube de Espanha que está também na primeira divisão. O Porto bateu por 5-1 no Dragão a equipa espanhola, com 4 golos de Radamel Falcão García, um jornal em português que quer o Diário de Notícias noticiava que o Porto voa nas asas do Falcão. E também havia outro título que dizia que Falcão... Porque há uma designação muito engraçada do Villarreal, que é chamada de Submarino Amarelo. Então havia um título que dizia que o Falcão levou submarino a mau porto. um título, portanto, carregadíssimo de ironia. E pronto, e depois o Benfica também venceu o Sporting de Braga. Aqui não há grande preocupação no que toca a fazer história, porque quer seja o Benfica, quer seja o Braga, será sempre um clube português na final, em Dublin, na Irlanda. Portanto, iremos ter dois clubes portugueses, estamos muito perto disso, ter dois clubes portugueses na final de uma competição europeia. Será a primeira vez que isto vai acontecer na história. E a Liga dos Campeões, a Liga Europa, enfim, com outras designações, mas tudo bem, é a Liga Europa na mesma, a base é a mesma, já se realizam, imagine-se, desde 1956. Portanto, há mais de 50 anos e em tal tempo nunca se viu duas equipas portuguesas numa final. Bem, e se duas equipas portuguesas chegarem à final, certo é que vamos ter um campeão e um vice-campeão português, não é? Portanto, vamos ter novamente um campeão português a vencer. Olha, iremos ter novamente um campeão português na Liga Europa. Algo que já não acontece há 6 anos, quando o Porto venceu em Gelsenkirchen a equipa do Mónaco, se não estou em erro. Não, isso foi na Liga dos Campeões. Pronto, mas venceu em Gelsenkirchen a Taça UEFA, na altura era assim designada. Ainda no desporto, digo-vos que anda um rebuliço lá com os pan-africanos. É verdade, é que parece que o comitê que organiza os pan-africanos este ano, portanto, em Moçambique, decidiu retirar a ginástica do painel de modalidades que, no fundo, que irão fazer, que irão compor estes pan-africanos, que serão realizados de 3 a 18 de setembro em Moçambique. Bem, parece que o comitê retirou esta modalidade, e não só, o halterofilismo também, mas existiu também ainda outra modalidade que é que eu não me recordo. Enfim, com as duas primeiras, os países participantes não houve qualquer contra, não houve qualquer manifestação. Já a ginástica, a conversa foi outra, porque nesse caso havia 15 países que estavam para participar com esta modalidade e que automaticamente se manifestaram. Um deles, Angola. Enfim, à justificação apresentada foi o facto deste país, tanto Moçambique, não ter muito desenvolvimento na modalidade. O que ainda, bem, se o facto, se o acontecimento gerou polémica, mais polémica gerou a justificação. O que pode acontecer é que não sejam, no fundo, ou seja, que estas modalidades não sejam retiradas, que ainda haja uma hipótese de as recolocar. O que está também a gerar assim uma certa estranheza, bem, mas afinal participamos, não participamos, o que é que há, o que é que não há. Polémica, quanto basta nos pan-africanos, e eles ainda nem começaram, ainda só vamos em maio, só começam em setembro, no dia 3, e já há muita, muita polémica. Pronto. Bem, por fim, isso eu sei que são 5 notícias, mas já na passada semana fiz isto, e eu acho que é importante, o que eu também digo agora, que é o facto de a RTP e a RDP, no fundo, quererem acabar com as emissoras públicas portuguesas em AC, ou onda curta, amplitude curta, digamos assim. Bem, estas ondas chegam muito longe, são as que chegam mais longe, e permitem a muitos portugueses o contacto com Portugal através das estações nacionais. Ora, o término, a cessão destas estações em onda curta vai impedir que muitos portugueses ou muitos falantes do português estejam em contacto com a língua mãe. É uma situação que está a causar revolta, que está a gerar, quer na internet, quer mesmo numa via mais, digamos, intelectual, mais elitista, está a gerar uma certa revolta, uma certa frustração, e tudo aponta para que a RDP reverta a situação, mas para já, neste momento, será oficial. A partir de agosto, a RDP, a Radiodifusão Portuguesa, deixará de ter onda curta por esse mundo fora. E pronto, ouvintes, são as notícias que vos trago do nosso Portugal e das nossas comunidades portuguesas, ou melhor, comunidades lusófonas do nosso espaço lusófono. Agora trago-vos música proveniente de África. É verdade, vamos até Angola para ouvir Raquel, de Nicole, para logo depois ficarmos com Bruna e Eu Sou Assim. Ainda para ouvir nestas expressões da lusofonia, Denis Graça com Ela Me Quer e Gil Semedo com Lenda. São as próximas 4 músicas que vão poder escutar nestas expressões da lusofonia nesta 4ª edição que está a ir ao ar no dia 1 de maio de 2011. the first day I saw you, I need you. Girl, you rock my world, s'il vous plaît, I'm here for you. Without you, I'm a lonely man. Yeah. jornal. Tu eras mais que uma irmã para mim. Já fiz. Canal 2 da Antena Web. Estava ela, sentada com uma mini saia bem curta. Olho pra ela e com um sorriso chego mais perto, deixo-a saber que vou tentar. Perguntei, baby, queres ir dançar? Ela disse, esse som não gosto não. Mas só que logo percebi que ela tinha de um dono, estava aqui. Desapontado fiquei, mas não dei a perceber. Fui ao bar, fui beber pra esquecer. Baby girl, lá eu vi que estavas afim. Oh, o que fazer, meu? Oh, se ela me quer, meu? Oh, é que às vezes acontece uma troca de corações. Oh, o que fazer, meu? Oh, se ela me quer, meu? Oh, é que às vezes acontece uma troca de corações. Longe eu vi que o gajo já se apercebeu. Deve estar a pensar, aquele man quer o que é meu. Peço desculpas, sou meu irmão, mas se ela me quer, quer saber que não vou desistir. Desta vez ela veio me pedir, não hesitei, logo dei a minha mão. Deixe isso ser uma lição. Não sei com ela se não tens ela na mão. O que fazer, meu? Se ela me quer, meu? É que às vezes acontece uma troca de corações. Oh, o que fazer, meu? Se ela me quer, meu? Oh, é que às vezes acontece uma troca de corações. Essa vai para todos aqueles que saem com a mulher sem ter ela na mão. Ai, meu irmão, se ela me der, ela vem, porque há muitos à espera de uma falha teu. Uma mensagem, não mandas nela não. Se ela diz que te ama, isso vem de coração. O que fazer, meu? Se ela me quer, meu? É que às vezes acontece uma troca de coração. ouvintes, chegamos ao final da primeira parte do nosso programa. O Expressões da Lusofonia vai conhecer agora um pequeno bloco publicitário. Aqui vai poder ficar a conhecer o que vai poder escutar nos próximos tempos no canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos agora ficar com fado e com fado canção, enfim, vamos ficar com a canção tradicional portuguesa, mas mais antiga. Vamos ficar, por exemplo, com o Fado da Carta, que nos é trazido pela grande Fernanda Batista. É um fado lindíssimo e que, para quem já conhece a música portuguesa um bocadinho mais a fundo, esse tema até quase que dispensa apresentações, porque aposto que foi dos primeiros que conheceu, porque esta música figura nas principais coletâneas de música portuguesa. Foi um tema que mesmo no seu tempo, e mesmo muito para lá do seu tempo, fez muito sucesso. Fernanda Batista foi também uma fadista de sucesso e, portanto, é mesmo muito fácil conhecer-se este Fado da Carta. Mas, para quem não conhece, aqui está ele, é o tema então, que vai abrir a última seleção musical do nosso Expressões da Lusofonia. Tenho mais para vocês e são os seguintes três temas: Sol de Inverno, da cantora Simone de Oliveira; Leonor, de Amália Rodrigues; e, para finalizar, vamos ficar com um fado. Também é mais um fado de canção, mas sim. A música chama-se Só Nós Dois e é cantada por Tony de Matos. Este cantar único deste senhor português que deixa imensas saudades. Ouvintes, é com estas quatro músicas que vamos então para um breve intervalo nesta quarta edição das Expressões da Lusofonia. Eu vou voltar na segunda parte com mais música, não com muito mais, enfim, é uma parte que já sabem que é notoriamente mais pequena, mas mesmo assim com música que espero que seja do seu agrado. Para já, senhoras e senhores, silêncio que se vai cantar o fado, fado canção, Fernanda Batista com o Fado da Carta. Até já. Mais uma carta que vou escrever, meu amor, para tu veres que eu não estou farta de sofrer o teu rancor. Depois de alares, rasga se queres, não me importa, porque eu estou calma e sinto a alma quase morta. Rogo-te apenas que deixes essa mulher por quem eu sofri de penas e por ti ainda espero, pois quanto mais eu te odeio, mais ainda eu te quero. Volta, meu querido, a este amor que trocaste por outro amor que encontraste e que acabou de perder. Volta, meu querido, deixar de sofrer. Tanto suplico o favor de um beijo teu, que tudo eu me sacrifico para tu voltares a ser meu. Louco desejo, porque eu já vejo que antes queres viver com ela para seres daquela que preferes. Mas quando um dia se acabar essa ilusão desse amor que te sorria sobre uma falsa afeição, enternecida abrirá a cadeia dos meus braços. Oh, meu querido, vou terminar esta carta para pedindo a Deus que ela parta em boa hora daqui. Adeus, meu querido, recebe um beijo daquela que mesmo sem gostar dela ainda gosta de ti. Descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura.

E abrimos com uma grande música. Abrimos com a música de Vera Castro, o tema chama-se É ou Não É. Foi popularizado por Amália Rodrigues. Aqui uma versão bem diferente, bem distinta, desta cantora de Sobrado, Gondomar. Ora bem, vamos agora ficar com mais 4 músicas. Música de baile, aqui no nosso programa. Até porque está... Bem, no país, em geral, não está muito bom tempo, não. Mas aqui onde me encontro, cidade de Vila Nova de Gaia, está até um tempinho bem agradável. E por isso, vamos chegar... Então ficar aqui com umas musiquinhas de baile para animar o pessoal, não é? Então vamos chegar com uma música bem engraçada. A música do autocarro é de 97 e é dos Banda Lusa de Paulo Ribeiro. A banda do Paulo Ribeiro que nos traz então este autocarro. É uma viagem interessante, mas parece que há alguém que quer sair a meio. Bem, só vos digo que é uma música muito bem disposta. Vamos ainda ficar também com outra música, A Menina do IP, do Marante. Logo depois vamos ficar com os Albatroz, do seu mais recente álbum, já 2011. O álbum foi lançado a 20 de Fevereiro, chama-se A Festa Vai Começar. Quanto ao tema, chama-se Querida Amiga. Para fechar esta seleção musical do nosso especial de lusofonia, uma seleção mais para o baile, vamos ficar com os Invasão, também com muita festa e com muita energia. É o som de Portugal, são os sons de Portugal, é ecoar por todo o espaço lusófono. Para todos aqueles que nos ouvem, vai daqui um forte e sincero abraço. Vamos à música então, a canção do autocarro dos Banda Lusa. Mas com jeitinho deram-me um empurrãozinho. Fui logo parar ao meio. Com uma travagem e uma paragem, fiquei mais aconchegado que o raio de uma embalagem. Senhor motorista, por que se ri? Só vejo gente trouxista. Deixe-me sair aqui. Socorro, dai-me socorro. Socorro, quero sair.

E vamos ter aqui também uma morna e também uma kizomba. Ora bem, ó gente da minha terra, tema de Marisa, o fado, cachorro vagabundo do Brasil, uma música bem disposta, bem divertida, é o cachorro vira-lata, é uma música mentira, por acaso. E então partilho aqui convosco esta engraçada melodia. Não, não era a versão da Carmen Miranda, era uma versão bem mais recente, mas também é, também gosto da versão da Carmen Miranda, mas não. E até era engraçado, porque a Carmen Miranda era, para todos os efeitos, luso-brasileira, portanto, até era uma... Enfim, mas pronto, foi esta, era a que estava aqui mais à mão, pronto, nestas duas versões. E cá está, então, este cachorro vagabundo. Ainda vamos ouvir também Cesária Évora, com Trás de Horizonte. É uma música muito bonita desta cantora. Cantora que, se não estou em erro, é de Cabo Verde, precisamente da Terra das Mornas, não é? Vamos finalizar com os Irmãos Verdade, e só mais um beijo. É uma música, precisamente na minha opinião, espetacular. É um kizomba muito bem conseguido deste grupo, crescido atualmente em Portugal. E é assim, ouvintes, que eu me despeço de mais um professor de lusofonia. Envio-vos desde Vila Nova de Gaia um forte abraço. Fica a promessa de que, salvo algum imprevisto, voltamos a encontrar-nos de hoje a uma semana. Fiquem bem. Tenho a continuação de uma ótima tarde-noite na companhia do Canal 2 da Rádio Internet. Já agora, uma última proposta. Se gosta de música folclórica portuguesa, então convido a ficar mais um bocadinho connosco. Já a seguir, estarei de volta para mais uma casa portuguesa dedicada, naturalmente, ao folclore. Fique bem, boa tarde ou boa noite e até amanhã. Aliás, até para a semana. Meu e vosso estufado. Destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido guitarra a cantar, fica-se logo perdido, com vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, tristeza que traz foi de vós que a recebi. E parecerei a ternura. Thank you. esse que trago. Esta tristeza que trago foi de vós que recebi. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Oh, bom, brinda-me conta de minha tristeza. Um dia Papá te va longe, o mar, ele vai marecer, ele diz tá sanando, tá chorando, o mar, vem dar conta, guinha crescer. dia vai para terra longe. O mar, ele vai mar e céu, ele chama, tá sanando, tá chorando, ele chama na praia, cunha lenço na mão, tá fladeu, saudade na coração, na vida que leva, quer tornar trazer. Onde encontrar? Mas meu destino, mas bem dam canta de lena, bem flama, você que tem. Para trás de horizonte, quinto já, um tachorão. Vem flama, você que tem. Para trás de horizonte, quinto já, um tachorão. Com desejo